risco era sem ovelha que a mão te cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, e Cristo chorou. As 99 ficou no abrisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou mais tarde, tremendo de frio, curou suas feridas, curou suas feridas, e a rede voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas ainda estão. Mas ainda hoje o pastor amigo cuida suas feridas, cuida suas feridas, e quer te salvar.